Dois, três. Tá. Deixa eu rotar, a gente faz os segundos de cedo. Ai, caralho. Ah, o microfone tá ligado, show. Então vamos fazer os 10 segundos de silêncio aqui. Agora? Vai, um, dois, três, silêncio. Caralho, essa porra. Ah, pera aí. Deu ruim. Eu cortei aqui, merda. O que você fez? Eu achei que era um latido de cachorro. Também, eu ia falar, caralho, soltaram os animais. Eu bati no espaço sem querer. Ele dá play, ele dá play, ué. Hold the dogs out! É tipo a da Maria Braga, solta os cachorros, menino. Então vamos lá, silêncio começando em 3, 2, 1. Aê! Começou! Cara. Ah, eu fiquei com o copo na boquinha, na boca aqui, já esperando. Tá muito nervoso. Se cura. Ai, nossa, gritei, foi mal. Vamos lá, biricuticos e petiscos. Deixa eu botar essa porra pra cá, já tô com pançudo, cara, já tô com pançudo da caixa aqui. Sei lá como. Deixa eu botar essa porra pra cá. Vou derrubar essa merda. Vou botar aqui. Show. Alô? Oi? Tô com a rota presa. Ah. Mas vamos lá. Vamos então. Ó. Deixa eu falar. Vocês que estão. Também serve pra mim. Cuidado com alguns barulhinhos, cara. Principalmente vocês que estão com notebook. Na outra vez tinha uns ruídos de passar a mão, assim, ó. Ah, tipo, acho que era eu. Tipo, ficou assim. Aí tive algumas paradas que eu cortei. Assim, não cortei muita coisa, mas cortei algumas frases que não dava pra ouvir, assim, bem. Não, amém. Eu também. Toda hora eu fico apertando essa porra desse botão aqui e fazer um clique. Não dá pra ficar desligando, não. O microfone. Tem que ir numa batida só. Tem que aprender a ficar quieto com o microfone ligado. Isso. Quando o amiguinho tá falando. Tá pegando ventilador aí? Vocês conseguem escutar? Ah, eu também tô com ventilador, agora que eu me liguei. Não, não tô escutando, não. E parece que... Botei o computador de costas. Ah, é, não, é isso, assim. Se for mudar alguma coisa, tem que fazer silêncio de novo, sabe? Assim, tipo, vou ligar o ar. Não, então, o ar não. Eu já tô com o ar ligado, janela fechada. Então é isso. Ele... Ah, beleza. Já joguei sonífero pro cachorro da vizinha. Pô, tô vendo, sonífero é bom, não faz triquininha, não. Não pode matar, tem que cuidar dos animais. Tá certo. Então, quem, alguém quer fazer a introdução? Ou... Roger, você é um mestre de cerimônia. Você então, é nosso tá. MC. MC Condé. Então tá, vou fazer. Olá, você! Estamos aqui no Carras Panacast número 2. Tema biricuticos e petiscos. Coisa fina. Então a gente vai falar aqui sobre as bebidinhas, cervejinhas que a gente gosta de tomar, quais são os petisquinhos também, coisas mais variadas aí. Tem que apresentar aqui a galera. Novamente estou aqui com... Fala, meus queridos! E João Godoy. Fala, galera! Queria dedicar o primeiro brinde do episódio aos paulistanos, já que o prefeito de vocês abriu o Oktoberfest bebendo Guaraná, aqui não tem dessa não. Pô, agora você deixou a gente aqui, tem que brindar, calma aí. Isso, pera aí, ó. Não, pior que a gente vai ter que botar uma foto que a gente não tá bebendo água, né? Que aí pode enganar, pode ser uma Pepsi. Ah, eu fiz questão de pegar uma cerveja hoje, apesar do final de semana. Tem brinde agora esse negócio? É, tem que fazer brinde? Tem brinde, ó. Pô, eu queria então fazer um brinde pra leitor que morreu, pra pensar que eu comi ontem no almoço, tava repetaculê. Parabéns pra ela. Parabéns, leitor. Porra. Ah, eu quero dar um brinde aí pra Frente Fria aí, que tava foda. Aí chegou uma frente fria aqui no Rio, hoje já balançou árvore pra caralho, já choveu, Então, quero dar um brinde aí para ela. Acho que quarta-feira aí vai fazer um frio aqui no Rio. Parabéns. Sempre bem-vinda. É. Cada vez mais esparsa até o final do ano, onde todos morreremos. Exatamente, eu já tô. A quantidade de cerveja que eu vou beber daqui até abril, meu amigo. Não tá no gibi que tem que acalmar. É muito calor nesse corpo aqui. É, bravo. Só gelol pra troca. Vamos lá, então. Então, só começar o papo, já que tá falando de brinde, não sei o quê. Cerveja. Vamos falar das cervejas aqui que a gente bebe. Alguém aí quer começar com suas preferências? Bom, eu bebo original e Brahma quando estou no boteco, cara. É a minha regra do dia a dia. É aquela que está o tempo todo comigo ali. Aquela cervejinha fresca que o Godoy gosta, né? Dependendo da companhia, para fazer uma graça, né? Com a patroa. Ou você tem um amigo que faz cerveja artesanal, né, Roger? É, Roger. Toma uma cervejinha mais dessa daí. E você toma um latão de Antártica quando você tá na rua, né? No carnaval, no passeio. Ela é boa pra uma caminhada. Ela é um ótimo acompanhante, assim, pra caminhar. Inclusive, eu estaria aí de fazer uma corrida de 5 km acompanhado de um latão. Ou dois, talvez. Não sei, talvez quente. Toma. Famosa para toma. Não, eu quero fazer também aqui da lembrança que os caras na corrida, eles ficam gritando olha o latão, quando é água, isso é muito triste. As corridinhas aí. Me engana total, que eu dou aquele sprint pra chegar, quando chega lá, um copinho de água miserável, achando que era um chope bacana, colarinho alto. Mas você sabe que eu descobri uma corrida do cervejeiro, Roger, lá, se eu não me engano, é Friburgo. São 4 km, 4 postos de hidratação, toma um chopinho em cada posto. Pô, aí é uma motivação, né? Tô devendo uma ida nessa daí. Vamos ver. Essa aí eu também topo. Porque aí eu tenho motivação, porra. Pô, é demais. E aí, o Dodói, você. Cara, eu. Assim como você, eu adoro o nosso suquinho de milho tradicional. A original do bar, uma Heineken quando tem também. No momento estou apreciando aqui a Estrela Galícia, patrocina a gente aí. Opa. Valeu. Parabéns. E quando dá, quando a situação permite, tomar aquela puro malte, uma coisinha mais refinada, uma Red Ale, uma Weiss. Ou a gente bebe nosso latão de Antártica, né? É foda. Não, tá certo. Só aguardando o carnaval. Eu lembro uma certa vez que eu acompanhei uma galera aí pra tomar cerveja mais pesadona aí, né? Porra! Eu não tenho conhecimento, aí eu fui bebendo, de acordar no hospital mesmo. O negócio é. Roger, você, o que você bebe aí? Porra, eu sou um bueiro, né? Eu sou um bueiro palestrinho, então assim, porra, eu começo ali pra me patamar assim, legal. Itaipava já começou bem até. É barata, você bebe bem, aí vai uma Brahma, uma Tática já melhorou um pouquinho. E pra mim ele também, é top, pra mim é original e Serra Malte. Ele fechou. Já tá no isso no dia a dia, né? Já tá bacana. Já. Aquela Heinekenzinha também, não faço cara feia, mas também não procuro, não. E tem a Estelinha também, que o vira e mexe tá na nossa mão aqui, na nossa goela, mas também não me enche os olhos. Deixa que ela vem, né? Deixa que ela vem. É, uma hora aparece, a gente encara. Não passa cara feia, mas não corre atrás. Mas como eu sou chato, cara, tem que falar de ruim. E tá foda. Beber Skol aqui tá foda. A Skol tá dureza. Eu quero cortar laços com a cerveja. A proibida do rótulo vermelho, meu amigo, que porra é essa? E aqui, opiniões... polêmicas aqui, pra mim Budweiser e Amstel é foda também. Isso, já cansou. Amstelzinho, olha lá, chegou agora. Traição, traindo os ideais. Passa, não, e pior que na mesa do bar eu vou falar o quê? Manda, mas é tudo, cara. Na mesa do bar eu aceito tudo, mas assim, aí que vem o porém já. Tem o trio agora que tá na boca do povo, que não me enche os olhos, não me dá nem alegria de viver, que é a Miller, a Sol e a Corona. Esses, Nossa, cara, isso aí não é. Ah, cerveja de patricinha, cara. A Corona, ela bota aquele limãozinho em cima, sai desfilando, fica com aquela porra a balada inteira, 5 horas com aquela mesma cerveja na mão e o limãozinho ali em cima, secando. O limão já cinza, a cerveja tá lá ainda. É só pra dar graça mesmo. Porra, não é. Já que pode falar mal, tem, não pode esquecer daquela bosta da proibida para a mulher. Ah, que parece que isso, pegaram a cerveja e jogaram leite de rosas dentro pra diluir. Vocês pegaram hoje a proibida de santo, né, cara? Olha só. Não, então, pra falar bem dela, essa de mulher aí é uma ideia idiota do caralho, tem que ser banida. Quando, agora a proibida do quando tá no churrasco de família, aí tem o cunhado que leva Heineken, vocês levam proibida. Isso aí tá... Não, mas tem que fazer um adendo aqui. A proibida do rótulo preto lá, puro malte, é boa. Essa sim. Ela é tranquila. É a proibida para homens? É, não, eles não fizeram essa diferença. Acho que todas as outras na cabeça dele, a gente bebe com pau, né? Aí tem que. Ah, sim. Então, tem essa diferenciação aí deles. Mas. Bom, faz falando parte. Em diferenciação, Roger, você é um cara mais eclético aí na hora de beber. Eu te conheço aí, eu sei que não é só cerveja quando você para no boteco. O que você bebe mais aí de biricutico? Porra. Eu bebo de tudo, né? Mas assim, top 5, cachaça nas 3 primeiras, né? É foda, cara. Cachaça é a minha vida. Bebo todas as cachaças, da envelhecida, da com a misturada. Só não bebo aquela que tem bicho morto dentro, que essa aí eu acho sacanagem. Aquelas com sirizinho curtido dentro, cobra. Sacanagem com bicho, né? Oi? Sacanagem com o bicho, que dava pra ter feito ele. Então. Cozidinho ali que acompanha muito melhor. É, deixa o bicho solto, dá a cachaça pro bicho beber, ele vai andar, o sirizinho anda tudo torto. Porra, agora enfia o bicho dentro da garrafa lá com aquela coisa parecendo um filme de alienígena, isso aí não faz sentido. É uma sacanagem, mas assim, cachaça é top pra mim, mas novamente bebo de tudo, meu amigo. Whisky, eu largo base em cima, é vodka, é rum. E uma paradinha que eu. É, ano passado, cara, descobri uma parada que é coisa de espanhol, um bar lá em São Paulo, que é o tal do chupito, é um drink de dose. Chupito, é. Chupito, eu já gostei do nome. É um drinkzinho lá, os caras têm o cardápio, lá tem outros lugares também, mas eu conheci lá num barzinho, o cara tem um catálogozinho lá, e um menu, né, são vários drinks, é do tamanho de uma dose, 50ml, meu amigo, e é porrada. Assim, você dá aquelas 3 primeiras beiçadinhas aqui só pra saber o que tem ali, né? Pra ver se é um óleo diesel. Se é... Então você dá uma experimentada ali. Mas, cara, coisa fina. Chupito os caras conseguem. Não é um verbo, não? Chupito não é um verbo? Eu chupito, tu chupitas? Ah, eu não sei. Aí não fiz essa pesquisa toda de pauta, mas. Eu sei que é coisa de espanhol. Tinha alguma coisa com boquete. Ia pra um lado mais divertido. Não, ele, acho que ele é tipo uma parada, né? Meio aperitivo também lá, ele é um drinkzinho, são vários drinks, né, uma forma de drink servido em dose. Ah, é tipo um digestivo deles, assim, pra você... É, não sei se serve antes ou depois do almoço lá, mas a galera desce, eu achei legal isso, que é uma dosezinha, 50ml ali, você consegue fazer várias brincadeiras, toda uma noite se você tomar umas 5 doses dessas, meu amigo. Você já fica meio alucinado. Bom pra ligar o motor, né? Pô, gostei. Ah, coisa. É, e preço bom, né? Porque é barato. É foda de você beber drink na rua, né? Que, pô, tu paga 40 prata no drink. Pô, tu tem que namorar aquele drink, né? Você tem que passear com ele, você tem que desenrolar ele. Então, tem que lá igual a Patricinha com a Corona com limão dela. Então, o drink quando é foda, né? É até legal tomar, mas essa ideia de ser uma dose, pô, pra mim foi perfeito. Você só dá uma chupitada e acabou, né? É, então, e você provou várias paradinhas diferentes, assim, não ficou só naquela coisa de sempre. Foi uma ideia que eu... Muito bom. Aqui no Rio não procurei nenhum lugar que faça, não, mas ficou no meu coração essa ideia. Não, tá aí a ideia pra você abrir um boteco de chupito aí hoje. Chupiteria. Chupiteria. Chupiteria carioca. É. E você? O que você bebe além da cervejinha? Cara, com a idade, a gente já não aguenta mais beber vodka igual bebia, né?

Então, assim, pra mim, o meu limite é esse, assim. É só, 150 é só com a galera quando você vai pra São Paulo, né? Aqui no Rio, você só leva... Não, é... Aqui no Rio ele compensa pra dar a média, é 20, então. É, pô, é. Pô, quem deram uma conta de 20 aqui tá difícil também, cara. Tá foda isso aí, eu tô contando na moedinha, cara. Até a moeda eu tô usando pra pagar a conta. Quem comprou no mercado dá uma conta de 20. Porra, né? Agora acabou essa época. Até aqui na esquina aqui, pô, tinha um bar ali que era 5 reais, aí, pá, vai estar 7 prata. O Godoy vive em 94, cara. Ele tá numa outra conversão monetária aí. Não, isso eu falo, que é o papo de quem conta moeda. Tá foda, bebê, cara. Mas assim, dá pra pagar. Como eu falei, 50, 70 reais ali, ninguém chora, todo mundo bem. Dá pra ficar doidão ainda com um valor desse. Dá, com certeza. Então, assim, é tranquilo. Mas assim, já teve, já, como eu falei, já tive época de poder gastar muito mais do que isso e realmente aí aproveitava, mas. Agora, como eu falei, a gente vai ficando fudido, vai ficando corajoso. A gente vai começando a... Já leva uma garrafa de cachaça na mochila, coisa que eu faço muito ultimamente. Já vou, já chego no bar, já como... Saudando a mandioca, não tô nem aí. Fazendo tranquilo, já chego feliz. Então, não tem muito caô, assim. Também não vou ficar chorando por nada, não. Tem que dar seu jeito. Quem quer, dar seu jeito. Quero ficar doidão, uma coisa eu vou achar. Tá certo. E você, Garcinha, tem limites? Não, é isso aí que eu falei, cara. Se eu vou no boteco, eu já vou ali na busca de um 7, 8 conto ali pra Braminha, no máximo 10 conto no original. A conta, aí concordo até com o limite do Rogê, deixa eu fechar nos 70, pra não, também não extrapolar demais, né? Porque se gastar muito, já sabe que a patroa vem com o pé na garganta. Então tem que dar aquela contenção maneira. Aí, pô, de vez em quando, tá fraco, tá, vai pra rua, vai pro tiozão do isopor, pega um latão com o tiozão, bate um papo maneiro, troca uma ideia com ele. 3 latinhas por 10, se você estiver do lado do tiozão, você deixa as latinhas gelando e vai tomando com paciência, tá? Não precisa sair com aquele negócio louco, né? A galera sai, pô, equilibrando latinha na cabeça, debaixo do braço. Então, sim, dá pra beber, basta querer. É. Muito bom. Ui. Acabamos a pauta? Fim de pauta. É. Coisa mais linda. Posso cantar um sambinha? Por favor. É mentira, eu não vou ser cantar samba, não. Só pra ver se vocês estavam atentos aí. Não, que okay, a pobreza começou a chover aqui, eu tô preocupado. Vai tirar o colchão do Luciano Huck, não me ajuda. Tá foda, tem que botar uns panos aqui na janela, senão vaza tudo. É uma derrota do caralho, mas. Já tô doidão, agora tudo encaro. Tá certo. Vamos fazer aquela despedida maneira? Vamos. Ah, calma aí, eu tô. Caralho, tô com uma rota preta aqui. Deixa eu mutar aqui pra tentar puxar ele. Já sabe. Ai. Tem que sair, ué, pode começar cheio. Olha, é, cara. Oi? Tá infartando. Não, não infarto, não. É uma rota mesmo, cara. Ai, que desgraça. Isso que é foda, ficar doidão. 7 horas. Ah, não. 8 horas. Agora é a porra. Já pode. Não, eu já tô doidão desde 4 horas, mas agora. Agora tá liberado. Já foi. Já agora é 8 horas. Acho que falar de mim, eu aponto de volta dele. Ai. Certo. Pô, aí, ó, deu 53 minutos, 54, ó. Ficou um pouquinho maior até que eu... Não, mas tem muita coisa inútil aí no meio também, né? É. Tem aquele, não, mas aí dá pra aquele momento de respiração que a gente teve. Não, isso, cara, de respiração é foda. É, respiração mesmo na fala. A gente dá umas pausas muito grandes, né? Uhum. Entre as frases, né? Eu corto a porra toda. Vai meio segundo por frase. Porra! É, por aí mesmo, cara. Eu saio cortando, né? Até a hora que a gente vai falar. Ó, a gente não tem que falar um tchau ou nada, ou vai encerrar vamos, assim? Vamos, né? Mas eu corto depois. Se foda-se eu. O Godoy tá nervoso, ele quer tomar uma cachaça lá. Vamos fazer lá, tá? Não, tô preocupado com o editor, pô. É isso aí, não, galera. Editor. Muito bom, adorei o papo hoje, coisa maravilhosa. Eu tô esperando o próximo papo aí, Rogério. Você quem chama, tá? Não, fechou já, velho. Essa semana já grava mais um. É pra. Toma, ó, já estamos mais desenvoltura, com mais desenvoltura na parada. Já, já tá... E aí também teve um conteúdo alcoólico aí que deu uma mão, né? Ah, mas isso aí faz parte. Também, mas não. Não, é, mas é, acho que o nervosismo tava maior semana passada. Nessa foi suave. Foi suave, já aprendemos o que é o podcast. Já, tô cada vez ouvindo mais. Já tô aprendendo aqui a gravar. A tocar a parada aqui, que tava foda, muitos problemas técnicos. Porra. Estamos gravando sem retorno dessa vez. Porra, é um salve aí pra LG, filha da puta. Não, sacanagem. LG, cara. Patrocínio de LG também não vai ter, não. É. Ainda bem, porra. Que foda, cara. Não, mas é isso, foi bacana. Agradável. Descobrimos aí o que... O que nos move no bar, né? Nosso combustível do dia a dia aí pra aturar. Conhecer o Spilantol. É Spilantol, é, vou ter que adotar essa porra. Eu tive que pegar o papel aqui de novo pra lembrar. Porque... eu espero que editando eu aprenda isso, né? Que eu vou ouvir isso umas 10 vezes. Spilantol. Bebo muito, tem que saber essa porra. Claro, pô, tem que tirar uma onda no boteco. É, não, isso aí, principalmente na parte da do Jambu, cara. É. Tudo nosso respeito. Alguém tem uma consideração aí final? Alguma mensagem? Salve o Jambu. Jambu. Salve o Jambu. Vou até botar a musiquinha do Jambu no finalzinho aqui pra gente. Isso aí, essa coisa ali apropriada. Vou só anotar aqui. Então tá. Então até a próxima, pessoas. E tchau, tchau. Aquele abraço, um beijo no coração. Abraço e tchau! Pronto, vou pausar. Fechou. Um, dois, três, pau.